Começo por uma questão incontornável da atualidade política local, que se prende com a demissão, saída, como quiser, do seu camarada António Lopes do PCP e logo a seguir do anúncio que foi feito, pelo menos na imprensa, da sua candidatura pelo PS à Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. Como é que isto acontece? Acontece. Da parte do PCP tomou-se uma posição, quando foi confirmada por ele próprio, por António Lopes, a opção que tomou em aceitar vir a ser candidato pelo Partido Socialista à Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, o PCP reagiu, dizendo que lamentava, em primeiro lugar, a opção de António Lopes, tanto mais que neste preciso momento o governo do Partido Socialista está a praticar uma política de direita, que aliás a direita gostaria de aplicar quando esteve no governo e não conseguiu, mas agora este governo do Partido Socialista, deste Partido Socialista, está a aplicar essa política de direita, que nos está a dar cabo da vida, aos agricultores, aos pequenos e médios industriais, aos professores, aos reformados, aos estudantes, aos jovens desempregados, portanto toda uma política que massacra o nosso povo e o país. É numa altura destas que António Lopes faz essa opção. Quer dizer que é uma candidatura que se contradiz completamente com aquilo que ele sempre defendeu, enquanto militante do PCP. E que diz que continua a defender. Mas é a opção dele e ele terá que ir a explicar. Nós no PCP assinalamos ainda que também para o município de Oliveira do Hospital o governo do Partido Socialista, o Partido Socialista, tem castigado severamente o nosso município e a sua população. E não só pela política nacional, a política do desemprego, a política de asfixia financeira das empresas, de asfixia da agricultura, das atividades económicas em geral, dos trabalhadores, dos professores, dos pequenos e médios empresários, mas também aqui estritamente no nosso município. Basta ver onde é que estão as novas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. O governo do Partido Socialista mas diz que não, que não era prioritária. Mas já lá vamos a esses dossiers. Mas por esses motivos todos que acaba de elencar, ele não devia aceitar o convite do PS. Nós no PCP lamentamos. Nós não ficamos satisfeitos quando um camarada nosso, por qualquer motivo, resolve sair e ir para o campo do adversário e para o campo que aqueles sempre se combateu, e se combateu porque as políticas não servem ao nosso povo, do nosso ponto de vista. E a nossa vida diz isso mesmo, estas políticas dão-nos cabo da vida. E, portanto, nós lamentamos. Diga-me uma isso. Coisa, a culpa foi do João Abreu e, de certa forma, do João Diniz, que, a certa altura, não o deixaram fazer a oposição que ele pretendia fazer ao atual Presidente da Câmara. Não, na Assembleia Municipal, se reportarmos, houve um episódio que foi uma falta de coordenação. Portanto, em 4 anos, isso acontece. É natural que até aconteça. Nós procuramos corrigir. Mas eu penso que isso acontece em todos os grupos parlamentares. Sim, acontece. E no nosso não acontece com frequência. Nós procuramos preparar reuniões, discutir entre nós os problemas que há, as propostas que devem ser feitas. Nessa altura houve aí uma falta foi de coordenação. Foi o tal pedido de auditoria que ele avançou à revelia do resto do grupo parlamentar. Isso é um episódio. Vale o que vale. E que não explica a decisão. Não, vale o que vale. Aliás, o próprio António Lopes, numa entrevista, ou em mais do que uma entrevista, em vários depoimentos, mas numa entrevista ao jornal do qual ele até é acionista maioritário aqui no nosso município, ele diz, da parte do João Abreu, e não farei mais nenhum comentário sobre isso, que reconhece no João Abreu como um dos mais bem informados e mais trabalhadores presentes junto do nosso concelho, o que é verdade. Não há ninguém em Oliveira do Hospital, no nosso município, com um mínimo de honestidade política, que não reconheça que o meu camarada João Abreu é indiscutivelmente o melhor presidente de junta do nosso município, com uma grande capacidade de trabalho, uma grande capacidade de entrega, quer Marus, quer Nogueirinha, sabem disso perfeitamente as suas, e a obra fala por si. Portanto, o próprio António Lopes também reconhece isso. Mas não deixa também de o culpar ou de o responsabilizar por esta decisão. São os fediver da nossa política, nem vale a pena estar a fazer comentários sobre isso. Devemos é ver que nós, PCP, e determinando este assunto da nossa parte, Nós, PCP, lamentamos... Quando o vosso camarada António Lopes se demitiu há um ano atrás, ou há cerca de um ano, da Assembleia de Freguesia de Vila Franca, e ao mesmo tempo suspende o mandato da Assembleia Municipal, algo já ia mal entre vocês, isto já era previsível ou não? Ou acaba por ser uma surpresa para si? Vamos lá ver, para mim pessoalmente é. Foi surpresa e eu... Quando a notícia veio na comunicação social, eu falei diretamente com o António Lopes e perguntei-lhe se ele confirmou. Ele confirmou. Pronto, para mim foi surpresa. Ponto final. Mas afinal não foram questões profissionais que o fizeram afastar-se destes dois órgãos, como ele alegou na altura. Havia questões políticas, havia divergências políticas fortes entre ele e nomeadamente o João Abreu para que isto acontecesse. Assume isso. Olha, nós no PCP, ao contrário do que se diz por aí, não somos carneirada. E quem nos conhece, numa Assembleia Municipal, numa freguesia, seja onde for, sabe que nós no PCP prezamos de ter personalidade, prezamos de querer trabalhar em coletivo, de ter opinião, de defender a opinião. Mas quando se toma uma decisão no nosso partido, é para todos. É para todos. E quando se toma coletivamente uma posição, se defende uma proposta, serve para todos. E depois cada um responde, assume as suas próprias responsabilidades. Portanto, eu não tenho que responder nem pelo João Abreu, nem por António Lopes, nem por nenhum camarada meu. Isso depois, perante o partido... Eu estou-lhe a pedir um comentário partido, à situação que tem dominado a atualidade política em termos da CDU. E, como sabe, isto tem sido discutimos muito, discutimos muito francamente, por vezes discutimos com os nossos argumentos, com a nossa barroca convicção, os consensos demoram muito tempo, por vezes, a chegarmos a consensos. Nós não estamos no PCP como o chefe do PSD está no PSD, ou o chefe do PS está no PS, em que o chefe é que decide, o chefe faz uma moção ao Congresso e todos os outros têm que ir atrás. Não, ao contrário do que dizem por aí, nós no PCP não funcionamos assim. Nós não funcionam em rebanho? Não, pelo contrário, nós discutimos, nós defendemos com convicção. Nós discutimos, defendemos com convicção os nossos pontos de vista. Quando se toma uma decisão, está tomada para todos, de outra maneira o partido não funcionava, de outra maneira não podíamos trabalhar, de outra maneira não podíamos levar para a frente os nossos projetos, que muitas das vezes são, por assim dizer, contra a maré, são contra este estado de coisas. Mas a questão que eu lhe perguntava é que na altura ele alegou questões profissionais para sair, para se afastar. Sim, eu não posso. Agora estamos a ver que, afinal, são divergências políticas, são questões políticas. Não, repare, ele próprio... Não, o António Lopes é, de facto, uma pessoa muito atarefada. Eu reconheço isso. A minha terra, Vila Franca da Beira, tem, particularmente, em relação a António Lopes, uma dívida de gratidão. E ninguém lá é ingrato. Nós reconhecemos isso. E reconhecemos que António Lopes é uma pessoa muito ocupada. Uhum. E que até agora será candidato, ao que tudo indica, à Assembleia Municipal e, portanto, nem sequer está num lugar de confronto direto com o atual Presidente da Câmara e indigitado cabeça-lista pelo PSD à Câmara Municipal. Portanto, nisso também pesa mas certamente os seus afazeres. Ele com esta postura não acaba por defraudar um pouco o eleitorado da CDU que o elegeu em 2005 e que, de certa forma, acreditou nele nas últimas autárquicas? Porque as pessoas não gostam muito desta questão dos tais vira camisolas ou vira casacas, como se diz. Nós não pomos esse tipo de nós não tratamos as pessoas a esse nível, com esse tipo de designações, disto ou daquilo. As coisas, a vida é assim, as pessoas tomam opções, as coisas vão continuar a andar. Da parte da CDU, e esta é que é a nossa mensagem fundamental, cá estamos, de pé, mãos e caras lavadas. Somos os que estamos mais à vontade para discutir política aqui neste Conselho e no país. Os que estamos mais à vontade. Porque temos projeto, temos convicções, temos apresentado, temos defendido na Assembleia Municipal e temos um exemplo de gestão autárquica, quer na Junta de Freguesia de Maruz, quer na Junta de Freguesia de Vila Franca da Beira, que pede messas a qualquer outra força política aqui implantada há mais tempo no nosso município. Pede messas e dizemos isto com toda a tranquilidade. Quem quiser vai ver, quem quiser discutir, vai discutir. Quem quiser comparar projetos, compara projetos, compara as intervenções que temos feito ao nível autárquico e já nem estou sequer a levar. Quer dizer que não sentiu o Vila Franca, por exemplo, não sentiu a falta do António Lopes? Não, Vila Franca não vai sentir a falta do António Lopes, porque o António Lopes, como eu também já disse, não vai largar Vila Franca. Quer dizer, apesar de tudo e das suas opções a quente, num ou noutro caso, ou a frio, num ou noutro caso, ele vai manter-se ligado à Vila Franca, até porque está ligado desde criança à Vila Franca da Beira, tem lá a família, tem lá uma boa parte da sua família, e portanto vai-se manter ligado, seja qual for o resultado que venha a obter como candidato esta ou aquela força política partidária. Portanto, não é por aí. Nós, enfim, nós na CDU e no PCP lamentamos essa opção, tanto mais que é feita na altura que já referi. Diga-me uma coisa, o António Lopes não conhecia já suficientemente o seu camarada João Abreu, e eu falo concretamente no nome do João Abreu, para perceber que ele nunca iria ter uma política, uma atitude de afrontamento às políticas do Mário Alves. Não, é que dá a sensação neste processo que o João Abreu é que se portou mal nesta história e que fez aquilo que não competia no seio do seu partido, que era fazer uma oposição cerrada ao atual executivo, ao atual presidente da Câmara. Isso volta atrás àquilo que já disse atrás. O próprio António Lopes disse, numa entrevista que está publicada, que reconhece no João Abreu como um dos mais bem informados, mais bem informados presidentes de junta do nosso concelho, um dos presidentes de junta com maior obra feita no nosso concelho. Isso é verdade e é isso que interessa. E se ele reconhece mérito no João Abreu, sim, e no João Diniz, porque é que se passa para outra força partidária? Ele entendeu por razões assim. Eleitorais? Entendeu assim. Fez essa opção, nós lamentamos, mas a CDU cá está, com projeto, com convicção. A CDU não mudou. Acha que o move a tal fobia, que é uma expressão que já foi utilizada aí num desses textos que foi publicado, move-o... uma fobia a Mário Alves? Nós também não comentamos isso assim, sabe? Em política, a excessiva fulanização da política, nesta ou naquela pessoa, é sempre redutora e inibe sempre uma verdadeira alternativa. Porque começa-se a discutir a cor dos olhos, a cor do cabelo, se o indivíduo fala alto ou se fala baixo, e esquece-se depois a floresta, ou seja, a política concreta que é executada ao longo do mandato, 4 anos, ou de mais, no caso dos que são reeleitos. Portanto, nós na CDU, nós não vamos por aí, não apreciamos as coisas. Mas foi essa a sensação que deu, foi a fulanização, digamos assim, deste caso. Sim, mas há uma fulanização a nível do PSD, como há uma fulanização a nível do PS, e como a própria comunicação social puxa para fulanização, quando só se discute o nome deste ou daquele candidato, aceitou, não aceitou, vai aceitar, diz isto e aquilo, e se esquecem os projetos, se esquece a vida, se esquecem as pessoas, que é, afinal, as pessoas devem ser o ponto de partida e o ponto de chegada da ação política. Tinha a noção de que esta transferência para o PS já estava a ser cozinhada há algum tempo? Não, para mim foi surpresa. Foi surpresa. Aliás, como disse há pouco, foi apanhado de surpresa. O Luís Lagos, aqui há poucos dias, teve a oportunidade também, num comentário que eu lhe pedia, esta mudança de partido do António Lopes, ele dizia que o António Lopes, para ele, não passava de um fenómeno mediático e que os votos obtidos pela CDU nas últimas eleições autárquicas foram fruto desse fenómeno mediático conseguido e muito bem pelo António Lopes. Porque os votos obtidos não correspondiam ao eleitorado natural da CDU no concelho. Tem essa opinião? Não, mas isso não é o Dr. Lagos que decreta qual é o eleitorado natural da CDU ou que deixa de ser. Aliás, ele nem tem nada a ver com isso e ainda bem. É um comentário. Sim, mas ele não tem nada a ver com isso. Nem lhe compete a ele agora decretar qual é o eleitorado natural que deixa de ser. Nós, na CDU, em Oliveira do Hospital, disputamos eleitorado aos outros partidos tranquilamente. Nós, para crescer em Oliveira do Hospital da CDU, tem que disputar eleitorado de todos os outros partidos. E é isso que nós fazemos. Fizemos há 4 anos, aliás, com o José Augusto. Mas tem que disputar eleitorado à esquerda, não à direita. Nós disputamos eleitorado porque achamos que os votantes do PSD, do CDS e do PS, o seu melhor voto, o voto firme, deve ser o voto na CDU. Mas defendemos em Vila Franca, defendemos em Maruja, defendemos em Lagares, defendemos em Oliveira do Hospital. E, portanto, isso é natural, como, aliás, o CDS e qualquer outro partido disputa eleitorado aos outros partidos e não apenas àquele aquele que diz que é o seu adversário direto, ou que deixa de ser de esquerda e de direita. Naturalmente que da CDU e o CDS não se confundem, nós da nossa parte não nos queremos confundir a nível do projeto, a nível da intervenção e da forma como estamos na vida e nas coisas. E por exemplo, eu só lanço aqui, posso até dizer que o Lagos, o Dr. Lagos, se quer medir-se o que é que vale politicamente, porque é que não se candidatou em Maruj numa lista do CDS contra a lista da CDU liderada por João Abreu, na terra de ambos, que se meça aí, que faça isso e que se deixe de conversa, para a gente ver no que é que dá, que se meça eleitoralmente. Depois, na entrevista que ele dá, ele diz duas coisas muito engraçadas. Para um democrata cristão, nós costumamos dizer que os do CDS são pouco democratas e ainda menos cristãos, que os do CDS são pouco democratas e ainda menos cristãos. E ele diz uma coisa que é que não se põe a questão de o CDS coligar com o PSD em Oliveira do Hospital. E só diz isso depois do PSD lhe ter dito que não aceitaria essa coligação, como aliás já eu ouvi conversa pública nestes termos. E portanto, naturalmente, como teria o PSD indigitado cabeça de lista para o seu Mário Alves, se assim o entendesse, dirigir o convite ao CDS e não ao contrário. Mas até parece que é ao contrário. O CDS vale fato 500 votos. Depois diz que, então, sobre o José Carlos Alexandrino Mendes, e agora sem querer, agora abordando aqui para as pessoas se situarem, de que era um humanista e de que fazia falta humanismo no nosso concelho. Mas a seguir diz que eu quero derrotar. Quer dizer, como é que um democrata e um cristão reconhece numa pessoa que de facto é humanista, que faz falta no concelho humanismo, e depois diz que eu quero derrotar nas eleições? Isto é puro fanatismo, é o que ele é, certamente. Então acha que sem o António Lopes a CDU vai conseguir nas próximas autárquicas conseguir segurar o eleitorado que tem neste momento e que os votos que teve nós queremos em 2005? Não só, exatamente, nós queremos não só segurar o nosso eleitorado, como aumentar a votação. E vamos apresentar às pessoas, a CDU não mudou, a CDU vota CDU e outros eleitores que não têm votado CDU devem fazê-lo, porque de facto é o voto certo, é o voto firme, é o voto seguro, é em voto em gente que tem as mãos e a cara lavadas, que estão à vontade porque sempre se posicionaram com propostas de desenvolvimento, quer para Vila Franca da Beira, quer para Maruj, onde, repito, a gestão CDU pede messas aí no nosso município. E quer também para o próprio município. A CDU não mudou, mas seguramente que vai mudar a forma de fazer campanha. Nas últimas autárquicas, eu recordo que a CDU teve a oportunidade de fazer uma das melhores campanhas de sempre. O que tivemos, em termos de votos, representou provavelmente altura, alguma coisa. Não? Tivemos meios na altura que provavelmente meios. Que provavelmente agora não vão ter. Não teremos. Isso não quer dizer que nós não venhamos a fazer uma boa campanha, a CDU, que não nos apresentemos, como lhe digo, com projeto, com ideias, com convicções e com o exemplo da gestão autárquica da CDU em Vila Franca da Beira e em Maruj e Nogueirinha, que falam por si. E que, portanto, as pessoas de outras localidades, de outras freguesias, têm tudo a ganhar se confiarem à CDU, a sua gestão autárquica. É evidente, e reconhecemos à partida, que as pessoas não reconhecem para já na CDU uma alternativa eleitoral aos partidos tradicionalmente maioritários no nosso concelho. Nós temos essa convicção e há muita gente que diz assim, mas eu votava em vocês, CDU, mas vocês não ganham. O que as pessoas ainda não perceberam, porque não é fácil, enfim, o contexto leva a que as pessoas pensem assim, quando se reduz uma votação, eleição para primeiro-ministro, que nem sequer existe no nosso país, não há eleição para primeiro-ministro. Ou quando se diz a eleição é entre A e entre o senhor A e o senhor B. Isso não é verdade. As eleições também funcionam em termos de projeto, em termos da estratégia para o desenvolvimento do município, das propostas concretas e dos exemplos de gestão. Nisso a CDU pede messas, repito. E agora reconhecemos que devido ao contexto e à pressão que é feita sobre as pessoas não ganham. E há muita gente que gosta de ganhar naquilo que está convencido, de votar naquilo que está convencido que vai ganhar. Portanto, a fasquia para as próximas eleições autárquicas é a mesma de 2005? Sim, claro. E a ausência de António Lopes das listas não vai fazer moça, na vossa opinião? Logo veremos. Naturalmente que nós há 4 anos tivemos a oportunidade de fazer a campanha que fizemos. O António Lopes trouxe, de facto, foi um elemento que ajudou bastante nisso, mas por o facto de ele não estar, não quer dizer que nós não desempenhemos agora ainda mais, até para colmatar exatamente essa diferença que agora existe. E também apelar às pessoas, até para a própria situação do país, se vale a pena andar a votar no Partido Socialista, o PSD também há 4 anos estava no governo, em coligação com o CDS-PP, se vale a pena, se é esta a vida que as pessoas querem, se é esta o futuro, a esperança de futuro que as pessoas querem, se não vale a pena, de facto, mudar de voto, até para mudar, de facto, estas políticas de direita, e essa mudança segura é o voto na CDU, e esse apelo nós também vamos fazer, claramente. Mas vão fazer localmente? Localmente vamos fazer em todo lado. Claro. A alternativa, de facto, de fundo, alternativa para uma mudança a sério, essa mudança é com o voto na CDU. E quem é que vai dar a cara por essa alternativa? Bem, isso estamos agora a começar a discutir. Aliás, os outros partidos, à exceção do PSD, que indigitou o seu cabeça de lista, ainda mais ninguém o fez, e portanto nós também não temos pressa, vamos conversar com calma entre nós. Mas vai estar na altura. E entre nós, CDU, sim, vamos começar a falar nisso. Vamos começar, mas com toda a calma, com toda a calma e com toda a tranquilidade, porque os outros partidos, tradicionalmente maioritários, e também ainda estão um pouco nisso, atrasados. Ainda estão a pensar nisso. Nomeadamente o PS. Não, o PS está aqui. E o próprio PSD. O PS aqui não é. Até aqui, vamos lá ver. Fragilidade do PS. O PS é tão frágil aqui também, não só pela política do governo, mas também localmente. Os maiores erros da gestão do PSD, maioria na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, foram todos votados a favor pelos 3 vereadores do Partido Socialista. O Partido Socialista, na Câmara Municipal, votou sempre a favor dos maiores erros da gestão democrática da maioria PSD na Câmara de Oliveira do Hospital. E, portanto, não tem legitimidade agora para, não, afinal, em campanha. Afinal, em que é que ficamos? E já não estamos a falar da política do governo, mesmo a nível local. As opções. E depois, a sua fragilidade é tanta que a liderança do Partido Socialista em Oliveira do Hospital tem sido completamente condicionada pela comunicação social, e nomeadamente por um órgão da comunicação social do Conselho de Oliveira do Hospital, que condicionou a liderança do Partido Socialista em Oliveira do Hospital às opções que está a ser forçada a fazer. Mas isso é claro para muita gente. Tem ido a reboque. Já agora quero clarificar, sim, essa sua acusação. Ou não, essa, o Partido Socialista ainda afirmação. Não fez, anda nisto a conversar há tanto tempo, ainda não apresentou os seus candidatos, nem à Câmara, nem à Assembleia Municipal. Enfim, mas já, mas a tem sido condicionado, já. Mas tem sido condicionado, já. Tem sido condicionado no caminho, justamente pela pressão mediática de um determinado órgão da comunicação social do Conselho de Oliveira do Hospital. A liderança, a um determinado órgão da comunicação social de Oliveira do Hospital. E, portanto, as pessoas sabem de que é que eu estou a falar, e o PS foi a reboque dessa pressão. Mas tem que dizer, tem que dizer o nome, porque há vários órgãos de comunicação social de, e tem... Um determinado... Olha, se quer, pronto, já como é a Margarida Prata que está a conduzir a entrevista, não foi o Folha de Clarificar, tem que clarificar isso para que... Os já que a Margarida Prata está a conduzir esta entrevista, não foi a Folha do Centro que fez isso. Mas foi claramente condicionado, teve que ir a reboque sucessivamente dessa pressão, desse caminho que, a contragosto, foi forçado a trilhar. Acha que algum dia o António Lopes constituiu a primeira escolha para o PS? Não sei, sobre isso não posso pronunciar, porque não sei, francamente. Mas não acha estranho? Acha, porque já o disse, já o acabou de dizer, que o PS até agora não diga nada publicamente relativamente à candidatura do homem que se tem falado, que é o José Carlos Alexandrino, e que este também, por outro lado, também publicamente, até agora também não tenha querido confirmar a sua candidatura pelo Partido Socialista. Sim, isso revela a fragilidade atual do Partido Socialista aqui, para as autárquicas, no nosso município de Oliveira do Hospital. Essa fragilidade que ainda não conseguiu fazer isso. E, portanto, está a perder tempo. Está à espera de quê, na sua opinião? Está à espera que provavelmente as pessoas se decidam. Pessoas? O PSD? Não, sim, também. Está à espera do desfecho do PSD? Não, isto não está por hora. Que alguns, pronto, alguns dos candidatos que o PS... Mas acha que eles esperaram demasiado tempo... Sim, não, e foram, claro, a liderança do Partido Socialista em Oliveira do Hospital foi a reboque da campanha sobre a pressão sobre a opinião pública que a comunicação social conduziu. E, nomeadamente, um determinado órgão da comunicação social de Oliveira das Palmas. Mas isso é claro para quem anda atento a estas coisas. Isso revela a fragilidade do Partido Socialista. Não só, e não só, as próprias declarações, as próprias declarações que teve a oportunidade de comentar até num artigo de opinião que escreveu no Correio da Beira Serra na última semana, as próprias declarações do Presidente da Federação Distrital do PS, Dr. Vítor Batista, e o distanciamento que ele revela em relação a este processo, também revela. São reveladoras. São reveladoras, por um lado, da fragilidade do Partido Socialista também no nosso município e desta arrogância muito típica do Partido Socialista nesta fase da vida política nacional. De uma grande arrogância dos seus principais dirigentes, como são essas declarações do Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Coimbra. É uma menorização do nosso município, para já não dizer dos candidatos, porque até parece que, de facto, isto aqui assim, andam aqui meia dúzia de serranos, longe, tão longe de Coimbra, que pouco lhes interessa a eles, dirigentes do Partido Socialista, quando vem o Presidente da Federação Distrital, que é quem vai confirmar os cabeças de lista do Partido Socialista em todo o distrito e quem anda a confirmar em concelhos como Coimbra ou como a Figueira da Foz ou como Cantanhedo ou como Montemor e portanto o Oliveira do Hospital remete isto aqui assim para as calendas. É de facto menorização, mas é dessa forma de facto que o Partido Socialista se comporta quando é poder e quando está no governo, uma arrogância antidemocrática e no fundo de um grande desprezo pelo nosso povo. E também pelo nosso município. Mas não tem dúvidas que José Carlos Alexandrino, e sei que também é alguém que tem relações muito próximas com ele, não tem dúvidas de que José Carlos Alexandrino vai aceitar este convite? Não sei, portanto, isso ele é que lhe compete dizer. Eu sou amigo do José Carlos Alexandrino há muitos anos, vamos continuar a ser amigos depois disto tudo. E portanto, mas isso ele é que tem que decidir e que decida conforme a consciência que tem. Agora vai ser confrontado no debate político com a opção, porque o Partido Socialista fez o que fez aos professores, está a fazer o que está a fazer à educação e aos professores. O governo do Partido Socialista fez e está a fazer ao nosso município o que está ele a fazer. Ele próprio tem sido um crítico, portanto, não é? Aliás, mas isso ele é que tem que saber e ele sabe, ele também aguenta. Pode compatibilizar isso com o não aguenta, tem estofo para aguentar. Tem. Passando a outros temas que também vão marcando igualmente a atualidade local, não vamos poder passar ao lado mais uma vez do diferente interno do PSD. Agora uns dizem que foram violados os estatutos na questão da escolha do candidato, uns refirem-me à secção concelhia, os outros refirem-me à distrital, dizem que tudo foi feito em conformidade e tudo foi feito de acordo com os estatutos e isto promete agora arrastar-se para um diferendo, promete arrastar-se até aos tribunais. Quem é que, na sua opinião, são os meninos maus desta história? Vamos lá por partes. Em primeiro lugar, o conflito interno do PSD diz, em primeiro lugar, aos militantes do PSD e aos seus dirigentes do PSD. É só um comentário que eu lhe peço também. Com certeza. Eu sei. Eu estou a comentar, em primeiro lugar, agora, daquilo que é público e que se reflete sobre a vida do município e, portanto, tem repercussões na atividade autárquica de uma Câmara cuja maioria é PSD, aí nós aí já comentamos, e de facto este conflito de 3 anos do PSD, conflito interno, muito agudo, muito público, muito mediatizado, tem prejudicado objetivamente o nosso município. E aí é já uma portanto, e as pessoas, os votantes... Pelo menos desgastado a imagem... Tem prejudicado o nosso município. Do executivo camarário... E até tem desgastado ainda mais, muitas das vezes, a imagem que os políticos, neste caso os autarcas, têm perante muitos setores da população. Quando se diz publicamente o que se diz, e os dirigentes do PSD disseram o pior uns dos outros, publicamente, o pior... Portanto, se há culpados, estão em ambos e, portanto, os lados, PSD, estão em ambas as fações. O PSD é que deve ser o primeiro a ser penalizado por esta forma como os seus principais dirigentes em Oliveira do Hospital se têm portado nos últimos 3 anos. Porque esse conflito interno do PSD extravasou cá para fora, a público, e prejudicou objetivamente o nosso município. E até prejudicou a imagem geral, enfim, dos autarcas em geral, onde eu também sou autarca e também me sinto atingido muitas das vezes por este tipo de comportamentos, que de facto não prestigia nada, nem a democracia, nem os autarcas, e que devem ser evitados. Portanto, e eles disseram, de facto, os dirigentes do PSD, o pior uns dos outros publicamente. Até uns que na véspera tinham andado a fazer campanha nas últimas autárquicas, estiveram juntos a fazer campanha juntos. Passado algum tempo, estavam desavindos, dizendo o pior publicamente uns dos outros, a ponto de terem acabado na barra de tribunal. E, portanto, isto e o processo, e inclusive agora isto, noutro patamar, agora, o processo vai novamente político. Ir aos tribunais. Parece que sim, não é? E agora, primeiro da jurisdição interna do PSD, e depois ao Tribunal Constitucional. Agora, do ponto de vista político, o comentário que se apraz fazer é que depois de tanto suspense do atual dirigente, líder do PSD em Oliveira do Hospital, criou suspense, criou expectativa. Nesta entrevista, há um comentário a fazer, que a montanha pariu um ratozinho. Porque ficava. Não é um rato? Não, foi um ratozinho para já, um ratinho. Porquê? Porque a expectativa. Não acha que ele tem razão em alguns aspectos que ele foca? Não, não foi sempre ver. Assim na história do PSD. O PSD. PSD. Mas ele deve conhecer o partido em que está. Quem decide no PSD e quem tem poder estatutário para, em última análise, decidir é o presidente do PSD, neste caso, uma senhora, que tem a triste sina de ser atualmente também a presidente do PSD. Porque o problema dela é que o PSD gostava de fazer a política que o PS está fazendo no governo, e esse é o problema do PSD e da líder e dos líderes que teve até agora, nos últimos tempos. E, portanto, essa senhora tem agora essa triste sina, e quem decide vai ser ela, porque em caso de falta de acordo, a competência estatutária é da Direção Nacional do PSD. Aliás, como no PS, porque eles têm aliás, as cotas. Nem sequer eles têm as cotas, nome, os líderes têm, estatutariamente, nesses partidos, têm cotas. Eles podem dizer quem é que vai para ali, para lá, ser candidato a deputado, ser candidato a presidente de Câmara. Eles têm cota. O presidente tem cota. Mas, pela sua experiência política, como é que acha que este caso vai terminar? Qual vai ser o desfecho? Olha, este caso, como diria o nosso povo, sem querer fazer futurologia. Na minha terra utiliza um bocado às vezes essa expressão. E eu peço perdão até aos ouvintes, enfim, que tentem compreender que procuro caracterizar isso de uma forma até popular. Isso é uma bufa. Isto pode ser caracterizado como uma bufa. Ameaçava tanto barulho, tanto som, e acabou por ser uma coisa que se esvaziou. É de facto a montanha pariu um ratinho. O que é que isto pode dar? Olha, nós pouco nos interessa, francamente. Sabemos é que o indigitado cabeça-lista do PSD à Câmara de Oliveira do Hospital e atual presidente da Câmara já está em campanha no terreno. Enquanto que o líder da concelhia anda entretido agora em jurisdição e mais isto e mais aquilo. Isso é o que está a acontecer no terreno. Quanto ao resto, fazemos é votos que este conflito não continue a prejudicar ainda mais o município. Que o conflito interno, sério, de fraticida dentro do PSD, não prejudica ainda mais o nosso município, como já prejudicou. Olha, vamos só também à questão das obras e dos investimentos que estão a ser desenvolvidos e que têm sido feitos este mandato e relativamente às opções políticas do atual Executivo Camarário, nomeadamente a estas obras que estão a ser feitas na cidade e fora dela. Era disto que o Conselho precisava neste mandato? O Conselho também precisa disto. Do nosso ponto de vista da CDU, as obras prioritárias a nível autárquico continuam a ser a satisfação das exigências básicas das populações no âmbito das próprias competências municipais. Naturalmente, que satisfeitas que estejam, no essencial, essas condições de vida básicas, as infraestruturas, há uma série de atividades no nível cultural, desportivo, recreativo, social, que também são da maior importância. Portanto, o nosso uma das críticas principais que é apontada ao Executivo é de não criar investimento reprodutivo. Sim, mas isso é o PS que gosta de fazer essa crítica, porque quer esconder a responsabilidade que tem a nível da política. Nos últimos 12 anos, o PS é governo durante 8. Nos últimos 12 anos, o PS está no governo há 8 anos. O PSD e o CDS estiveram 4, lá metidos pelo meio. E, portanto, o PS tem seríssimas responsabilidades por tudo aquilo que de mau está a acontecer em Oliveira do Hospital, a nível do emprego, a nível do social, a nível da educação, dos professores. Preocupa-o a subida da taxa de desemprego em Oliveira, claro, concretamente. Sim, mas disso nós na CDU, no PCP, avisámos e alertámos há muito tempo para que isto ia acontecer. Aliás, e já não é, há bastantes anos, há muitos anos, que nós, à medida que íamos primeiro no Gato Uruguai Round, depois na Organização Mundial de Comércio, que o setor têxtil e das confecções iria ser fortemente atingido. Estava ameaçado. Quem é que nos meteu nessa camisa de 11 varas? Foram os governos do PS, os governos do PSD e do CDS, esta alternância de vários partidos a fazer a mesma política. A política de direita, que o PS, aliás, é grande campeão. E, portanto, nós não deixámos de avisar. Lamentavelmente, as coisas estão a acontecer e como nós tínhamos previsto, porque não somos bruxos, as coisas só podiam dar este resultado. E vão se agravar se isto continuar assim. É que a crise económica, infelizmente, só agora está a começar a bater a sério no nosso país. Bateu a financeira, com a falência do sistema financeiro, toda a economia está posta em risco e temos agora um governo que enche de dinheiro os maiores vigaristas deste país, meia dúzia de banqueiros vigaristas, e que continua a não ter dinheiro para a educação, para a saúde, para a habitação dos portugueses. Para a economia real. Para a economia real. E a banca não está, neste momento, a facilitar o investimento na economia real, que está a negociar com o aval financeiro que o Estado lhe fez. Aliás, e dos empréstimos que salvaram Berardos e outros que tais, afinal, grandes falidos e que roncavam grosso e que afinal não passam do que são. Realmente que são, que é especuladores e que são aqueles que mais sacrificam o erário público. Voltando ao Conselho, as opções foram as mais corretas, as opções de investimento deste Executivo. Vamos lá ver, nós estivemos de acordo. A referir-me, por exemplo, às obras de requalificação do Largo, às estradas. Nós temos a cidade. Temos a cidade. Questão das rotundas. Temos a cidade. Etc. Em primeiro lugar, começamos pela cidade. A cidade, daqui por 3, 4 meses, não é nada parecida com a cidade que tínhamos há 5 anos atrás. Nada parecida. A cidade está mais urbana, a cidade está mais bonita. E quem disser o contrário, quem cá vier, diz assim, quem disser o contrário é mentiroso. Portanto, nós na CDU não praticamos esse tipo de argumentação e de política. A cidade vai, daqui por 2 ou 3 meses, é completamente diferente do que era há 5 anos atrás. E a cidade precisava disso. De lavar a cara, de se modernizar, de compor vários dos aspectos. Todavia, esta gestão PSD cometeu aqui na cidade grandes erros onde gastou dinheiro muito mal gasto. Nós calculamos que só aqui na cidade tenham sido gastos entre 4 a 5 milhões de euros mal gastos. A saber, 1 milhão e 500 mil euros no Parque Mandanilho, que foi aquela parte a mais que não estava prevista. Foi a primeira grande obra. 1 milhão e 500 mil euros. Faraónica. E continuamos a ter no Mandanilho a erva a ser regada com uma mangueira à mão. Depois, as rotundas enfeitadas com conjuntos escultóricos, aqui na área urbana e dentro da cidade. Escusado. Hoje, modernamente, não se devem pôr no meio de rotundas movimentadas conjuntos escultóricos, porque isso distrai as pessoas, os condutores dos veículos, e até pode provocar acidentes. E se esses conjuntos escultóricos estiverem num parque, num jardim, podem ser apreciados calmamente, ser vistos, apreciados pelas pessoas mais calmamente e sem riscos. Isso é logo um primeiro erro hoje, e que aqui foi cometido, e ainda por cima foi entregue esses conjuntos escultóricos ao artista único, para impor uma espécie de estética do regime. Exato, que bateu nessa tecla do artista do regime. Isto é outro erro. Como o erro foi o projeto aqui, nestas rotundas ao fim do estádio e também aqui à volta da feira, aqui nas ruas à volta da feira antiga. E houve erros de projeto em que se gastaram muito dinheiro mal gasto também, e desnecessariamente. Portanto, era preciso requalificar a cidade. Como está a ser agora dinheiro mal gasto no silo subterrâneo, no parque de estacionamento subterrâneo aqui, agora que vai ficar no Largo Ribeiro do Amaral, era desnecessário, não vem resolver o problema do estacionamento dentro da cidade. E com esse dinheiro tinham-se feito pelo menos 2 outros parques maiores, em zonas mais afastadas do miolo do núcleo urbano da cidade, e portanto isto é obras que não foram bem feitas. E para terminar, isto foi da responsabilidade da maioria PSD na Câmara e deve-lhe ser assacada essa responsabilidade. E nós, CDU, temos-lo feito. Aliás, somos os únicos que o dissemos e que o escrevemos, mas foram votados todos estes projetos favoravelmente pelos vereadores do Partido Socialista na Câmara. E, portanto, uns são responsáveis, mais o PSD, a maioria. Outros são responsáveis, menos o PS, mas também são responsáveis. Votaram a favor. A estrada de Oliveira Felgueira tem estado a correr, não tem estado a correr da melhor forma. Francamente, aquela empreitada deve não ter. Tem. Agora, a obra é necessária. Nós, muitas dores de cabeça já ao presidente. Nós estivemos de acordo, e sempre dissemos nas Assembleias Municipais, estávamos de acordo com a opção de arranjar bastante a rede viária interna do nosso concelho. Porque é importantíssimo que as pessoas se possam deslocar de umas aldeias para as outras, das aldeias para a cidade de Oliveira do Hospital, por boas estradas. Nós, as pessoas, os oliveirenses, têm o direito de terem boas estradas entre as suas povoações e das povoações para a cidade. Mas esse era o objetivo da requalificação desta estrada. Isso, nós sempre estivemos de acordo com isso. Agora, a obra, por exemplo, esta estrada Oliveira Felgueira Velha, e da parte da CDU, nós há anos que reivindicamos essa melhoria, e muito especialmente até dentro da freguesia de Vila Franca da Beira, a obra está em execução e está a andar aos solavancos e com alguns excessos, como nomeadamente dentro da freguesia, de que eu sou presidente, Vila Franca da Beira, que nós assinalámos desde o primeiro momento. A Câmara não quis acolher as nossas sugestões. Será chamada à responsabilidade e nós só esperamos, francamente, e já o escrevemos ao Sr. Presidente da Câmara, que nós não venhamos a ter razão. Nunca. Que é não sermos confrontados um dia destes, ou uma noite destas, com um acidente sério, devido a algum dos excessos cometidos naquela estrada agora, que passa por Vila Franca da Beira, pela freguesia. Ou seja, não é agora preso por ter cão e preso por não o ter, a Câmara Municipal, mas é sim por passar do 8 para o 80, e sem ouvir as sugestões que a Junta de Freguesia de Vila Franca lhe fez a devido tempo. Isso é complicado e é muitas das vezes um traço de facto muito negativo da gestão do atual Presidente da Câmara. É que ele ouve pouco as sugestões e as propostas que lhe são feitas. Ou, se quisermos dizer, e às vezes não responde, embora ouça. Mas faz muitas das vezes continua a não haver diálogo, grande possibilidade. Não, ele muitas das vezes ele ouve, às vezes não responde, mas ouve. Às vezes consegue ficar de acordo com essas sugestões, mas normalmente da primeira vez... Tem dificuldade, e ali, nesta obra da estrada, mais uma vez, manifestamente, não ouviu aquilo que a Junta de Freguesia de Vila Franca da Beira lhe fez chegar, quer presencialmente, quer até por escrito, naqueles implantes que está ali a fazer junto à rotunda nova, já, entre Herval e Vila Franca. Bem, nós, CDU, só esperamos é que não aconteça ali, por causa desse excesso, que há ali uma escapatória no meio da via, que aconteçam não novos vá acidentes acontecer novos acidentes mortais. Graves, porque o objetivo é retirar perigo e não trazer mais perigo, onde ele já é bastante grande, que é ali naquele troço de estrada. Portanto, e por outro lado, há ainda aquela, e não, nós estivemos de acordo. Mas reconhece-lhe razão, por exemplo, quando ele disse, também numa das últimas reuniões públicas do Executivo, ou pessoal foi na Assembleia Municipal, que ele também se referiu a isso, que não quer acordos com as estradas de Portugal relativamente às estradas nacionais, e em receber mais estradas nacionais e mais, nem mais um quilómetro, nem mais um centímetro de estradas nacionais, porque da forma como esta foi transferida, isto foi um processo tão conturbado e que... Nisso o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, como os presidentes da grande parte das câmaras do nosso país, têm mais que razões para não entrar nesse tipo de brincadeiras. Ou seja, tudo aquilo que vem do governo é para perder. O governo quer descentralizar estradas, que é para ser os municípios a pagá-las. Quer dizer, por para o governo poder fazer os troços de grandes autoestradas que dão, para depois estarem concessionadas durante dezenas de anos a grandes grupos financeiros. O governo só quer fazer TGVs e coisas assim, porque de facto isso é negócio para meia dúzia de grandes grupos financeiros. Isso tem pouco a ver com o interesse global do país, e os presidentes de Câmara também já se vão, alguns vão tendo já cuidado, querem passar as... E portanto, neste caso, o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, no nosso entender, tem razão. Agora, onde ele, por exemplo, não foi eficaz, foi quando deixou fugir o Sr. Secretário de Estado das Obras na pressão que podia ter feito relativamente ao financiamento da obra. Em relação ao financiamento da estrada entre Oliveira e Felgueira Velha e até em relação ao IC6 ou IC7. O Sr. Secretário de Estado das Obras, adjunto das Obras Públicas e das Comunicações, prometeu, e até numa entrevista também no órgão da comunicação social aqui por duas vezes, que o IC6 e o IC7 iriam entrar no nosso município em 2008 e depois em 2009, e não entraram, ficaram à porta e não entraram. Aliás, como ainda nem, se à porta, tinha público, nem à porta, porta estão, estão, mas e disse, tinha comprometido o Sr. Secretário de Estado deste governo do Partido Socialista, das Obras Públicas e das Comunicações, deste governo do Partido Socialista, e com fortes ligações familiares aqui ao nosso município, se tinha comprometido em apoiar a obra entre, da estrada entre Oliveira e Felgueira Velha, e também não fez. Ou seja, todas as promessas que o Sr. Secretário de Estado, adjunto das Obras Públicas e das Comunicações, portanto, pessoa que tem fortes ligações familiares ao nosso município, deste governo do Partido Socialista, todas as promessas que fez, nenhuma cumpriu até o momento. E, portanto, o Luís Lagos, eu peço desculpa estar a referir-me à questão, outra vez, à entrevista do Luís Lagos aqui na sexta-feira passada, mas ele dizia a propósito disto, se bem me recordo, ele considerava mesmo esta questão criminosa, o facto do IC6 não estar feito até às portas, até ao Conselho de Oliveira, considerava esta questão criminosa. Ele utilizou mesmo o termo que era criminoso para o desenvolvimento do Conselho, não só de Oliveira, mas também dos Conselhos vizinhos, que este itinerário, de facto, já não estivesse concluído. Pois, ele que não se esqueça é o CDS-PP, não é? Ele não se esqueça que o CDS-PP também esteve no governo há 4 anos atrás. E que fez exatamente as mesmas promessas. Fez as mesmas promessas e também não cumpriu isso. Que não se esqueça é disso. Quanto ao resto, e o chamar criminoso, enfim, aplicou esse adjetivo, comportamento criminoso, mas isso é lá com ele. Nós dizemos que, de facto, isto demonstra um profundo desprezo deste governo do Partido Socialista pelo nosso município, e até às vezes até somos levados a pensar que isto pelo é município para pelo interior. Pelo interior, não, mas estamos a falar do município de Oliveira do Hospital, pelo interior, um desprezo profundo, de facto, pelas grandes necessidades da população, e que depois colmata com uma barreira monumental de propaganda que, aliás, nós todos pagamos. O governo faz propaganda à custa do erário público. É a única coisa que sabem fazer. Em relação à Estegó, há bocadinho abordou ligeiramente a questão da Estegó, também não queria deixar de lhe fazer esta questão muito rapidamente. O que é que a CDU, onde é que a CDU gostaria de ver a Estegó, as novas instalações da Estegó construídas? Ora bem, a CDU foi a única força política até agora que, sem nenhuma espécie de dúvida ou hesitação, disse, continua a dizer e dirá sobre isso, que as novas instalações deste GO devem ser construídas na freguesia de Oliveira do Hospital, nos terrenos que a Câmara Municipal comprou expressamente para esse efeito em 2004 e custaram ao nosso município mais de 400 mil euros. Os terrenos estão comprados, estão à espera da obra. Compete ao Governo do Partido Socialista fazê-la. O Governo do Partido Socialista escreveu um ofício à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital a dizer que as novas instalações da Estegó não são prioritárias para o Governo do Partido Socialista. Portanto, aqui a responsabilidade é tudinha do Partido Socialista e do Governo e das políticas de direita que faz. A CDU propôs, até neste último discussão do Orçamento de Estado, a dotação em PIDAC de uma verba para as novas instalações deste GO. Pois os deputados do Partido Socialista, e aliás os do PSD também, e do CDS-PP também, votaram contra essa proposta que o PCP apresentou na Assembleia da República. E aqui, na Assembleia Municipal, a CDU também já fez aprovar moções recomendando ao Governo a construção das novas instalações deste GO na freguesia de Oliveira do Hospital. Nas arruinadas instalações da Cimeira, essa parece ser uma proposta primeiro, que está em cima da mesa. Não, primeiro, a situação quer da parte da Câmara, quer da parte do próprio IPC, parece que é uma proposta que tem alguma viabilidade. Primeiro, as arruinadas instalações da Cimeira não têm condição para acolher uma escola com a dignidade que qualquer escola deve ter. Nem que fosse uma pré-primária, porque estão arruinadas, não foram concebidas para esse efeito. Depois, o processo ainda nem sequer transitou em julgado no tribunal onde está. Portanto, quanto tempo mais é que isso vai demorar? Em terceiro lugar, o que deveria e poderia ser feito ali, nas arruinadas instalações da Cibeira, era aquilo que a CDU já propôs também há bastante tempo. Aliás, nas últimas eleições voltámos a fazer essa proposta, que era um centro empresarial. e que se instalasse ali um centro empresarial. Porque, por exemplo, que, aliás, foi o propósito com que ele foi criado, aquele espaço. Exato, sim. Mas um centro empresarial redimensionado para outro tipo de função e não aquele. E, portanto, e não, como agora, né, também a reboque, a Câmara Municipal andar a fazer essas tecnocráticas incubadoras de empresas, que é mesmo para encanar a perna e para gastar mais dinheiro público. É que, infelizmente, nós dizemos isto muito, muito sinceramente, infelizmente o nosso país está a precisar de cemitérios de empresas. Tantas são as falências que estão a acontecer por aí, e não incubadoras de nados mortos, que a maior parte das empresas, infelizmente, que estão a ser aí produzidas in vitro, produzidas artificialmente nessas incubadoras, são nados mortos. E esta é que, porque a atmosfera económica, financeira... Mas o pior é baixar-se os braços e não se fazer nada, João Dias. Sim, mas então que se façam as coisas, que de forma que essas coisas tenham resultados eficazes, e que não andemos aí enverdados em tecnocracias e a gastar dinheiro público que depois não tem eficácia, porque muito dinheiro público tem sido muito mal gasto sem essa eficácia. E acha que essa questão do nicho de empresas é mais uma... É uma tecnocracia. Uma incubadora. Volta e meia inventam-se assim umas coisas que é para trazer o pessoal entretido. E esta é profundamente tecnocrática, portanto são aquelas receitas acha que isso da tecnocracia. Não vai levar o Conselho a lado nenhum, não é com a incubadora de empresas? Que vamos criar aí mais emprego? Não, é assim, do ponto de vista geral da situação do município, não resolve o problema, nada. Poderá haver resolução de um ou outro caso pontual, enfim, já não se perderá tudo, mas o que se exige são outras e melhores políticas, em que a economia nacional e as pequenas e médias empresas sejam apoiadas com prioridade e não os grandes vigaristas, meia dúzia de banqueiros vigaristas, que estão a absorver apoiadas grande parte desde dos que tenham viabilidade, não é? Que tenham viabilidade e que se fomente. Portanto, que se melhore as políticas de formação profissional, de facto, dos trabalhadores, dos próprios empresários, e que se trabalhe muito para estimular o consumo interno nacional. A aposta na exportação não garante o futuro da economia nacional. Isso está provado. Aliás, não é garante... Mais um dos que defende o made in Portugal e o... Não, o comprar não, o made in Portugal. Sim, a preferência à produção nacional, mas isso é preciso também uma política em que as pessoas tenham trabalho, uma política de emprego, em que as pessoas ganhem mais, haja melhores salários, pensões e reformas, para as pessoas poderem gastar mais, comprar, para revitalizar o comércio local, para revitalizar as pequenas e médias empresas, e não esta aposta em todos os apoios é supostamente para a exportação, quando se sabe que a nossa indústria tem sido sacrificada, por exemplo, por esta política monetarista da valorização do euro em relação ao dólar, e portanto isso encareceu as nossas exportações em artigos básicos, enquanto facilita a importação. E portanto, essas são as políticas que na base têm que ser alteradas. Para, e não... Regressando um pouco, diga. Peço desculpa, temos que terminar, que já vamos um pouco avançados. Regressando um pouco à Estegou e muito rapidamente, Lagares Jamais. A CDU. Não, ouça, não é indiferente. Ao contrário, é preciso é fazer, seja aqui em Oliveira, seja no Monte Colocorinho. Em Alvor, no Monte Colocorinho. Não, não é isso. Não. O sítio onde as novas Estegó deve ser feita é nos terrenos que a Câmara Municipal já comprou, é expressamente para ser feito dentro da freguesia de Oliveira do Hospital, e que custaram ao nosso município mais de 400 mil euros. Quem deve mandar construir as novas instalações deste Estegó é o Governo, e o Governo não tem feito isso. Pelo contrário, escreveu à Câmara dizendo que não são prioridade para o Governo do Partido Socialista, não é prioridade a nova Estegó em Oliveira do Hospital. Nas arruinadas instalações da Cibeira, e até porque ainda não transitou em julgado aquele complexo processo de falência, deve ser depois projetado um centro empresarial. Para concluir, João Diniz e João Abreu vão ser novamente cabeças de lista às próximas eleições autárquicas. Está-se a discutir isso a nível local da CDU e com a CDU já, e portanto estamos a começar a conversar nisso. Peço desculpa se entrar só nos vossos dois nomes, nestes dois nomes, mas sim, vocês têm sido os principais pivôs e os principais protagonistas da CDU. A CDU está decidido que vai concorrer à Câmara, que vai concorrer à Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, que vai concorrer na freguesia de Vila Franca da Beira, que vai concorrer na freguesia de Maruj, que vai concorrer em mais com algumas freguesias. Com não, estes isso dois não nomes. Está decidido. Isso não está decidido. Isso é a conversa que se está a começar a fazer. E vão concorrer a mais alguma junta de freguesia? Sim, sim, sim. Vamos concorrer a mais juntas de freguesia, sim. Já têm... Não, há 4 anos concorremos em 6. Este ano iremos manter ou concorrer até mais uma ou duas. Sim, senhor. Damos por terminada esta entrevista que, como dizia há pouco, já vai bastante longa. De qualquer modo, obrigada por esta conversa. Eu também agradeço aos ouvintes que tiverem a paciência de ouvir a entrevista do princípio ao fim. De facto, gabo-lhes a paciência, mas às vezes é bom a gente ouvir e depois meditar e, sobretudo, pensar na vida. Como é que nos está a correr a vida? O que é que como estas políticas nos têm dado cabo da vida e tirado o sono? E, portanto, é bom que as pessoas pensem nisso e mudem a sua orientação de voto para também, com o voto, castigarem esta política de direito. Sim, senhor. Mais uma vez, obrigada e boa tarde, João Inês. Boas tardes.